Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop para você, dessa vez para falar sobre o Oscar de 2021, e para isso trouxemos aí convidados mais do que especiais, justamente Cid da casa ali, já é da casa, mas não é, e é também, mas a gente nunca sabe se é ou não. Cidola, como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, eu quero dizer que o nosso patrão, o Felipe, ele já assinou minha carteira, então já me considero aqui um funcionário do Fuleiros. Ah, que beleza, que é. Beleza. Eu tô aqui num calor de 23 graus em Curitiba. Mas pronto aí pra falar suando, sobre... Né? Suando, suando. Mas pronto aí pra falar sobre as grandes apostas aí do Oscar, porque aqui sim é o verdadeiro termômetro do Oscar. Você já pegou aquele leite condensado esperto, Cid? Não. Hoje vai sem doce. É, eu tô parando um pouco com doce. Com açúcar, tá evitando, né? Fica chapado. Exato. De açúcar, né? É, a Páscoa acabou, né? Teve há duas finais de semana aí a Páscoa, ou um só, não me lembro agora. Eu não sei mais o que é dia e o que é noite, né? Não faz diferença também, né? Da minha neném de 10 meses, enfim. É. Então, é isso. Ô, José, como estamos, José? Estamos Bom, bem? Eu diria que apenas estamos. E vamos lá, né? Comentar aí desses belos filmes. A gente quer, inclusive, usado para qualquer veículo de crítica de cinema, qualquer, nacional ou internacional, fiquem sabendo que o resultado não sai do Oscar antes da gente gravar um podcast sobre. É, inclusive, a gente já sabe quem vai ganhar, né? A gente Exato. Tem, inclusive, essa, Exato. Né? A gente tá aqui junto com a primeira ouvinte, inclusive, a Fernanda Montenegro. Isso. E o... Ah, não, eu ia falar o... Nossa, madrinha, né? Madrinha, Zé né? Eu ia falar o Zé Maier, mas só que esqueci que ele morreu. Não, mas ele tá aqui em presença. Sim, tá aqui presente em nossos corações. A não ser que você foi se benzer essa semana, ele, eu acredito que ele tá por aqui entre a gente. Você mataram alguém que não tá morto, não. O José, eu não matei ninguém. Ele não tá morto? Achei que tinha morrido. Márcio Salem, como estamos, meu querido? Bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos preocupados porque a mangueira do filtro aqui de casa rompeu. E aí eu estava fazendo as vezes de tentar reencaixá-la. Só que acontece, olha o pior, ela quebrou dentro do engate rápido. Então eu não sei como tirar o pedacinho que está preso dentro do engate rápido. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, eu aceito. Porque o engenheiro aqui é o Cid. É uma pinça de feminina mesmo, que de repente consegue pegar. É, mas minha mão é de ogro, como é que faz? Não, você corta a mão, faz uma cirurgia rápida, substitui por uma mão um pouco menor. Ou fácil, né? Uma outra mangueira e um outro engate rápido. Mas chegou Obrigado. A vazar água, Márcio? Demais. Puta, é foda, porque hoje não era dia de tomar banho, né? Não era. Eu sou que nem a Vitube, eu tomo banho a cada 2 dias. É, mas é importante pra economizar água, né? Não precisa banho todo dia, gente, imagina. Concordo. Bruna, como estamos? Oi, tudo bem? Tô feliz aqui de estar participando com vocês. Bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. E é dessa maneira que a gente começa esse podcast, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks. Para você que está afim de um pão diferenciado em Goiânia, a gente fornece pão de fermentação natural aqui na cidade de Jardim. O telefone é o 62-98224-8543. E o Instagram é o @stay.in.burger, aprimorando sempre os estudos e os insumos para fazer um pãozinho cada vez mais massa. Patrocínio Ipomeia, nossa sabedoria natural traduzida em produtos de beleza, estéticos e cuidados pessoais. Pensou em saúde da pele e qualidade de vida? Pensou Ipomeia. Visite nossas redes sociais em @ipomeia.natural. Veja nosso catálogo na descrição deste cast. Ipomeia, sabedoria natural. Thank you. O José, quem morreu foi o José Wilker. Isso, eu tinha confundido o Zé Maier com o Zé Wilker, cara. O José Maier não é o cara que gosta de passar a mão em mulher, não é? Isso, cara, é, o José Wilker. Ele abusa das meninas. É porque o Zé Wilker que é crítico de cinema, né? É, mas eu sei, por isso que eu falei. Confundido. Você matou quem não tava morto ainda, né? José, você que assistiu 148 filmes em 2 dias, né, pra poder gravar esse podcast, qual foi seu favorito e justifique sua resposta? Então, pra gravar esse podcast, eu estive assistindo vários filmes da década de 90, e é por isso que o meu preferido... Não, brincadeira. É Clube da Luta, né? É Seven. Então, mas nessa corrida de Oscar, né, assisti os 8 melhores filmes essa última semana aí, assisti ela correndo e mais alguns. Cara, a minha torcida aqui, eu estou mandando energias positivas da minha casa nesse momento para esse belo filme que é o Judas e o Messias Negro. Tá aí. Filmaço. Então, e eu gostei dele porque, tipo assim, apesar de eu identificar em alguns outros filmes até que estão nomeados uma estrutura, como que eu posso dizer, mais corajosa, digamos assim, no modo de fazer o filme, porque Judas e o Messias Negro, querendo ou não, por mais que a história dele seja muito cativante, o modo de estrutura, de estruturar o roteiro dele, ele é meio que jogar no seguro, sabe? É. Entendi. Então, ele é bem Hollywood, né? Ele tem um ritmo assim, né? É, ele tem um ritmo de cinema hollywoodiano mesmo. É, sim, é. Você não achou que ele é melhor do que o Infiltrado na Clã, por exemplo? Cara, sim. Não é? Sim, e até porque eu tenho umas desavenças com o que o Spike Lee fez com a história do Infiltrado na Clã. Sabe, tipo assim, mas isso é... Qualquer coisa a gente entra depois nisso, mas eu acho que ele é um filme, ao mesmo tempo que ele joga muito no seguro por fazer uma estética bem hollywoodiana no filme, eu acho que o Judas e o Messias Negro, ele ainda é corajoso por, num momento que você tá num ano que tem várias revoltas acontecendo, sabe, contra a violência policial e tudo, você tem exaltando um cara que é abertamente comunista e falando sobre os problemas das mazelas do capitalismo, sabe? Então, por isso, pra mim, é um filme ótimo, cara. Você sabe que eu tava no último cast, inclusive, eu falei que essa é a tônica do Oscar esse ano. Todos os filmes, de uma maneira geral, passa pelo fato do capitalismo ter prejudicado, de certa forma, o contexto do filme, né? Você tem isso e praticamente, eu não sei, o pai, né? Meu pai, eu não assisti, então não sei se fala sobre isso, mas não. Todos os outros... Pelo menos os que estão concorrendo ali, passa pelo menos um pouco por isso, né? Eu não sei se eu posso falar isso agora, porque a gente ainda não tá discutindo, né, sobre os filmes, mas eu acho que o meu pai, ele dá um olhar, ele tenta dar um olhar humanizador sobre a questão do cuidado e para pessoas que estão passando por, enfim, pelo mal de Alzheimer, ou para idosos, ou para qualquer outra pessoa, vamos julgar assim, os, abre aspas, loucos da sociedade, fecha aspas. Justo. Sendo aqui Foucaultiano. Lá vem ele. Lá vem. Fala, Cid, você ia comentar alguma coisa? Primeiro que eu discordo, né, de dizer que Judas e o Messias Negro é melhor do que Infiltrado na Clã, mas tudo bem, né, achar isso, mas eu discordo. Eu acho realmente que isso vai querer fazer um trabalho melhor, com mais impacto. Gosto muito de Judas e o Messias Negro, era o meu preferido, né, na verdade foi engraçado que eu fui assistindo o filme e fui, olha, esse é o melhor pra mim. Aí assisti outro, pô, não, agora é esse. Então isso começou com A Voz Suprema do Blues, né, quando eu assisti, achei fantástica a história, como a trama é construída, como a gente vai sendo conduzido até o ápice, e a atuação realmente do Chadwick é muito boa. Gosto bastante, então saí daquele filme achando, pô, esse é o melhor. Aí assisti alguns outros e assisti Judas e Messias Negro e falei, pô, tá aí. Também excelente, e o cast que a gente gravou, né, um tempo atrás, aí eu até citei que esse pra mim era o melhor, mas aí eu assisti meu pai e aí não tem como. É de uma sensibilidade, ao mesmo tempo que é um filme triste, ele é belo, não só pela atuação, que, né, as atuações, tanto da Olivia Colman como do genial Anthony Hopkins, mas como tudo é construído ali. E aí até coloco pro José, que ele acabou falando do Alzheimer, ou ele falou de outras coisas, mas também que pode ser encarado como uma própria demência senil, né? Enfim, mas para mim, o melhor filme hoje, né, a minha torcida é o meu pai. Você sabe que eu tenho um preconceito enorme com filme de doença, né, cara? E filme de cachorro. São filmes que eu... São temas que eu... Puta, eu acho que é muito fácil. Enfim, mas eu não assisti o filme, provavelmente eu devo estar... Eu vou me fuder porque eu vou assistir e vou gostar, entendeu? Então, sabe aquela coisa assim? Vê se, vai acontecer isso, tenho certeza. Você falou que qual que é o teu preferido? Ou é o meu pai, né, Cid? Meu pai, exatamente. Pela sensibilidade e tal. É. Aqui nas bancas de aposta de Las Vegas, pra melhor filme, Judas e o Messias Negro tá pagando 51 vezes. Né? E o meu pai também. Os dois estão. A cada um dólar ou um real que você aposta, a banca te devolve 51 reais. É, acho que existe um lobby muito forte, em torno de um nome apenas. Se ganhar, eu até assim, ó. Eu fico com receio até de falar isso. Eu não gostei do Nomadland, né? Pra mim não é um filme bom. Mas eu não posso me eximir aqui de dar uma opinião a respeito do trabalho de fotografia, do trabalho da diretora Clouzau. Como é. Então, pra mim é realmente a melhor direção do filme. Do Oscar, pra mim é a melhor direção. Pra mim também entra com uma melhor fotografia. Mas melhor filme pra mim é complicado. Mas eu não ficaria triste nem um pouco. Ficaria inclusive feliz ao ver uma mulher ganhando, né, o melhor filme, melhor direção, melhor fotografia. Acho que seria sensacional isso. Eu não gostei do filme, mas uma cacetada de gente aí gostou. Então tem seus méritos. E para um movimento crescente, para um movimento inclusive que eu defendo da academia, das outras premiações e de mais espaço para a mulher em todos os campos, então não seria nada de absurdo e nem ficaria, que pena, que dó que ganhou esse time, né? Nem é tão bom. Só queria interromper um minuto para falar que nesse momento eu e o Cid estamos fazendo o papel de nêmesis um do outro aqui. Sim. Eu preferi o Judas e o Messias Negro e eu gostei muito de Nomadland também. Por que? Qual que te pegou no Nomadland? Não, o Nomadland eu gostei bastante dele pela pegada que ele tem de ser e não ser um documentário ao mesmo tempo, sabe? Puta, eu falei isso no último, na primeira vez que a gente gravou. Ele tem, né? Não tem? Ele tem essa coisa de meio documental, né? E fora que eu gosto muito da atriz principal, né? Que é a Frances McDormand. E, tipo assim, cara, eu acho que ela tá... Sabe quando você esquece que a pessoa que tá atuando lá e você compra a história dela? Eu fiquei assim nesse filme, cara. Ela tá com cara de realmente fodida, né? Sim. Ela tá... Então, e eu achei bem, bem tocante também todos os filmes, né? De um certo modo. É claro que tem algumas exceções, mas todos os filmes estão tão nessa vibe de humanizar uma pessoa que tá em uma situação de... Vulnerabilidade. Isso, vulnerabilidade. Então, tipo assim, muitas vezes você olha da sua casa e você pensa, essas pessoas que estão em situação de rua, não sei lá o que, não passa perto. E tipo assim, você vê que são pessoas que, assim como você também tem uma vida, que também tem uma família, também passaram por diversas outras coisas, e o momento, a situação as levou até aquele lugar, sabe? E eu também pensei durante o filme que como faz falta nos Estados Unidos ter um MTST. Então, eu não compro essa ideia de Nomadland. Assim, o filme é bom, mas eu não gosto da premissa, porque eu acho que o americano não sabe fazer filme de pobre. Eu acho que tem uma diferença cultural enorme entre o que a gente passa aqui e o que a gente passa e o que eles estão passando lá. Por exemplo, essa ideia de viajar o país dentro de uma van é o sonho da classe média brasileira. Sim. O que pra gente é um sonho de fazer um mochilão com uma Kombi, sabe? Aquele cara, good vibes, vamos conhecer umas cachorras. E isso daí, eu acho que de um certo modo, o filme passou isso sem querer, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que boa parte, não sei, não vou tirar esse dado aqui do cu, sabe? Mas, tipo assim, a pessoa vai assistir e vai falar, ah, meu Deus, eu estou cansado desse mundo corporativo, o que que eu preciso fazer com os milhões que estão na minha conta agora? Ah, vou comprar uma van e vou sair dirigindo pelos Estados Unidos, sabe? Então, enfim, eu não gosto da premissa, foi a mesma coisa que eu falei sobre o da Amy Adams. Ah, tá. Era uma vez, não é? Era uma vez um sonho. Que é mais ou menos, passa por esse espectro de como a pobreza nos Estados Unidos é uma coisa, a diferença, né, entre... Mas assim, cara, não, a gente consegue fazer um filme muito melhor sobre isso. Até mandei no grupo uma reportagem da Folha de São Paulo, na verdade do Tab Wall. É uma reportagem muito boa de como a prefeitura de São Paulo tá expulsando as pessoas que moram dentro de carros, estacionados assim pela cidade, e que é basicamente o que Norman mostra. E é uma situação assim... puta, velho. É um negócio muito a mais, assim, sabe? Então, não sei, eu não gosto da premissa, apesar de o filme ser realmente muito bonito, assim, de... E essa coisa do documentário, né, eu acho muito foda. E, mas sei lá, não mais ou menos, assim, não, não acho muito legal, não. Eu interrompi aqui, eu queria falar que os convidados estão muito silenciosos. Ia perguntar primeiramente pra Bruna. Bruna, qual que foi o seu favorito do Oscar e por quê? Então, eu ainda mantenho que meu favorito é Bela Vingança, mas naquela época que a gente conversou, eu não tinha visto dois ainda, que era o Judas e o Meu Pai, né? E achei dois filmes muito sensacionais também, mas eu ainda prefiro muito mais Meu Pai. É, eu já sabia, assim, que eu ia gostar, mas eu não sabia o quanto. E me pegou bastante de surpresa, assim, eu achei a maneira como ele é feito, as atuações, tudo muito, muito bem feito. E aí eu fico meio empatada, assim, meio entre Bela Vingança e Meu Pai. Mas eu tenho certeza, assim, que Bela Vingança não vai ganhar, então... Minha torcida vai ali mais pra Meu Pai e mais pra Nomadland. E você, Márcio, qual é o seu favorito? Ah, então, gente, eu tenho muitos favoritos. Na realidade, eu tenho um conceito muito tosco de favorito, porque eu amo tantos filmes e eu não consigo escolher qual é o meu filho favorito. Então também não consigo escolher qual é o meu filme favorito. Mas eu acho que a gente está dentro de uma ótica que o Nomadland, ele é franco favorito e é um prêmio não apenas esperado, mas um prêmio até natural para ser uma crítica, como vocês já conversaram muito bem, sobre esse capitalismo que não deu certo dos Estados Unidos. É esse capitalismo que favorece os lobos de Wall Street, mas deixa pessoas como a personagem da Frances McDormand zanzando pelos Estados Unidos porque ela não tem mais sentido. A vida dela perde o sentido depois que a fábrica onde ela trabalhava e o marido, a fábrica é fechada e o marido morre. É, eu não vejo muito para onde correr, eu acho um prêmio muito certo de filme. Há algum tempo a gente não tinha assim, um prêmio tão seguro para a gente apostar, ele tem ganhado tudo. E nesse caso eu ficaria muito satisfeito em vê-lo ganhar. É, eu gosto muito também do Meu Pai, gosto muito do Minari, gosto muito do Judas e Messias Negro. Qualquer um desses quatro vencendo, eu ficaria satisfeito. Mas o Nomadland eu acho que tá bem encaminhado. Tá certo. É, só comentando, tem um lance também que cutuca a Amazon, né, Nomadland? Então assim, pro Oscar isso é... Se tiver oportunidade de um prêmio cutucar a Amazon é muito bom, né? Tem gente interessada nisso. Cara, o meu favorito é quando a primeira vez que eu gravei tinha sido A Voz Suprema do Blues. Que eu achei um filme surpreendente, assim, ele tem um ritmo todo diferente, assim, ele bem mais lento, né, acho que de todos ele com certeza, talvez, acho que o mais lento, assim, ele é muito focado nos diálogos ali entre os personagens, e aí o Cid falou uma parada no outro episódio, que foi o fato deles terem mudado o corte do filme. Por conta da morte. Eu imaginei, ainda defendo essa ideia, né? Mas não é um fato, né? Não, mas agora a gente gosta da fofoca, vai. A gente adora, e conspiracionismo, então, caralho. Não vou tomar vacina porque eu vou virar jacaré, enfim, aquelas coisas, nossa, a gente ama isso. E assim, e aí eu reassisti o 7 de Chicago, né? Porque o 7 de Chicago eu tinha assistido há muito tempo atrás, assim, bem antes do... Acho que foi o primeiro do Oscar que eu assisti. E, cara, o 7 de Chicago é um filme muito massa, assim, é muito legal. Então eu acho que eu vou trocar, eu acho que vou colocar o 7 de Chicago como meu favorito. Você precisa trocar assim. Porque a Voz Suprema do Blues não entra num candidato melhor. Mas assim, dos meus favoritos, né, que estão ali de alguma maneira concorrendo a alguma coisa, seria ele. Mas eu fico com o 7 de Chicago, assim, eu acho que é um... quando eu reassisti, eu gostei demais, assim, mais do que a primeira vez, assim. Eu acho que tem atuações muito fodas, assim, sabe, o elenco é muito forte, né. E por ser um filme procedural, filmes procedurais tendem a ser um pouco mais chatinhos, assim, né? Porque envolve a coisa do tribunal e tudo mais. Mas nesse caso, cara, eu achei que a dinâmica foi muito legal, foi muito bem feita. Tem uma coisa de ritmo de Hollywood, né? Igual tem o Judas e o Messias Negro, que ajuda bastante no filme. Então, é o que eu acho que é o meu favorito, assim, né? E não vai ganhar, claro, porque o franco favorito é Nomadland, com toda certeza. É, então, e só pra explicar pro ouvinte que tá ouvindo aí agora, a gente fala várias vezes sobre o outro episódio, é que explicando aqui o por trás das câmeras, né, o por trás dos microfones, esse episódio aqui está sendo gravado pela segunda vez, porque a gente já gravou um episódio sobre o Oscar, porém esse episódio não vai ao ar porque deu um problema na gravação, e infelizmente a gente perdeu algumas faixas de áudio, então a gente tá aí fazendo esse pequeno trabalho, Hercúleo, de regravar o programa. Porque a gente tem pessoas incompetentes nesse podcast, nessa equipe, entendeu? Pessoas que devem ser, inclusive, demitidas, a meu ver. Mas, enfim, eu não vou trazer problemas, né, internos aqui pra esse episódio. Né? Já que você deu o gancho dos sete peças profissionais? A gente podia ir para o melhor ator coadjuvante. Por que eu digo isso? Porque eu acho que se eles podem ganhar alguma coisa, vai ser com o Sacha Baron, que eu acho improvável, né? E aí, porque eu vou entrar numa questão aqui para, de novo, a gente reforçar essa discussão, até com o Márcio e com a Bruna. Porque a minha torcida para melhor ator de coadjuvante seria um ator que eu nem acho que seja coadjuvante, e sim, seria o ator principal, que é o Lakeith Stanfield, né? Do Judas e o Messias Negro. Mas é evidente que, se você já pegou aí as apostas, Gabon, quem deve estar pagando menos é o Daniel Kaluuya, né? Que tem, aliás, tem ganhado tudo, não. Ganhou absolutamente todas as premiações aí de ator coadjuvante. Também o Judas e Messias Negro. Mas eu acho que o Sacha Baron Cohen tem um destaque, né? Muito maior, inclusive, do que o Ed Redmayne, né? Que é o protagonista do filme. Ou seja, realmente ele rouba, não só na própria narrativa do filme, que ele acaba roubando também um destaque, como também como um ator coadjuvante, como o ator deste filme. E aí eu queria falar, ver com a Bruna e tudo mais. Primeiro, essa questão do porquê botar o Lakeith como concorrer a melhor ator coadjuvante, quando ele, na verdade, não é um coadjuvante num filme Judas e Messias Negro. E vocês também acham que o Sacha Baron Cohen tem um destaque, ainda que não vá levar, né, nessa categoria. Pois é, eu acho que o Sacha tava muito assim na minha cara que ia ganhar, e depois que a gente foi acompanhando as premiações, o Daniel Kaluuya praticamente ocupou esse posto, né? Mas, assim, sendo bem sincera, quem eu mais realmente gostei dessa categoria toda foi o Lakeith. É difícil, né? É difícil entender porque essa classificação eu não sei muito bem, né? Eu acho que seria talvez um jeito que eles conseguiram de fazer com que ele tivesse mais chance, mas aí já deixo pra vocês responderem se vocês souberem mais. É, sobre essa questão do posicionamento do Lakeith numa categoria de coadjuvante quando ele é protagonista, a distribuidora, quando vai fazer sua campanha dos filmes, ela normalmente indica, ou pelo menos ela orienta, como os votantes deveriam posicionar-se. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, para melhor ator, Lakeith Stanfield, para melhor ator coadjuvante, Daniel Kaluuya. Por algum motivo, os votantes, quem indica a categoria de atuação é o segmento dos atores da academia. Então, o segmento dos atores da academia acreditou que ele fosse um coadjuvante. Ele não é coadjuvante, ele é protagonista, mas tudo bem. Tirando isso, tirando essa questão do mau posicionamento dele, não acho que tenha muita dúvida também aí no Daniel Kaluuya. Ele, vocês falaram muito bem, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Sindicato dos Atores, ele tem ganhado todos os prêmios e não vai ser diferente no Oscar. Seria muita surpresa se viesse o Sacha Baron Cohen e ganhasse agora. É foda, porque o Sacha, pra mim, é a atuação da carreira dele, velho. O cara tá, assim, é um pecado, assim, ele não levar, porque realmente é um personagem muito, muito bom, é uma atuação que pra mim, deveria ser lembrada, assim, né? É, o Daniel Kaluuya, ele é o favorito, Cid, nas bancas de aposta. Não tá pagando absolutamente nada. Então, quer dizer, já ganhou, né, praticamente. Tá pagando 1,02, então nem compensa apostar. Pra cada 100 dólares que você aposta, você ganha 2. Quer dizer, tá maluco. Mas eu tenho uma teoria desse lance de por que colocou eles em ator coadjuvante e não como melhor ator. Porque é um jeito de dar o prêmio pra um dos dois. Porque o melhor ator, gente, é o Bosman que vai ganhar. É o Chadwick Bosman, não tem como. É, não acho que o Anthony Hopkins leva, não sei. É, porque, assim, igual a gente discutiu lá anteriormente, né? A atuação do Chad, ela é muito boa, mas será que seria suficiente pra ganhar um Oscar, né? Que foi o que a gente discutiu no outro episódio. Eu creio que sim, eu acho que é uma atuação muito foda. E não acho que ele ganharia, que ele vai ganhar esse prêmio póstumo, porque talvez ele tenha morrido, acho que não. Mas ajuda bastante, sabe? Então eu acho que, dentro dessas condições, colocar os dois como um ator coadjuvante dá a chance de pelo menos um deles levar, né? Então, acho que foi, assim, fofoca, né? Fofoca. Claro que a explicação do Márcio é muito melhor, e deve ser a mais próxima da verdade, se não for a verdade, né? Não, eu prefiro a fofoca. Eu sempre vou na fofoca. Eu acho que a fofoca é uma explicação muito melhor. Inclusive, vocês deveriam desconsiderar o que eu falei, por favor. Mas eu ia falar que eu tô aqui com uma torcida que é muito diferente que eu tô pra melhor ator, cara. Riz Ahmed, você tá torcendo. Exatamente. Conheço o José, né? Com a palma da minha mão. Gabão já me conhece de outras gravações, já sabe quem eu tô torcendo. Mas eu tô torcendo pelo Risas Médias, tipo assim, porque depois, né, que eu assisti o filme, tipo assim, eu fui pesquisar mais um pouquinho, porque eu não conhecia o diretor, não conhecia muito também o próprio Riz Ahmed. E, cara, tipo assim, o trabalho que ele teve pra fazer o filme, cara, eu acho que é o típico coisa que a academia premia, sabe? Tipo assim, o cara... Fingir que ele é surdo? Não é muito difícil. Não, aprender a falar em linguagem de sinais. Ah, sabe? Isso é bom pra caralho, né? É rebelde, é verdade. Então, isso aí tem que né? Tem que concordar com palestra. É o tipo de coisa que a academia adora dar prêmio, sabe? É tipo isso e perder ou ganhar peso. É. Ou morrer. É, né? Também. Eu acho que pra ator vai ficar nisso aí mesmo, no que a gente já falou e que citou. É o Riz Ahmed, o Anthony Hopkins, ou né, o Chadwick Boseman. Gary Oldman e Steven Yeun, acho que correm bem por fora. Nada acontece pra O Steven Yeun também tá bom, o Gary Oldman também, mas só que não. Tipo assim, quando você coloca do lado do Anthony Hopkins e do Riz Ahmed, cara, e do próprio Chadwick também, cara, eles estão... Tão foda, sabe? Exatamente. Então, qualquer um desses três ganhar não seria nenhum tipo de absurdo, novamente. A gente não iria falar, ah, foi marmelada ou qualquer coisa do tipo. Mas acho que há um peso maior, sim, do Chadwick Boseman, por conta, sim, da sua morte, por conta do que ele representa, por conta de alguns discursos que ele já teve, por conta do que a gente está vendo de movimento aí nas premiações. Então, acho que ele tá com algumas passadas aí na frente, mas realmente eu acho muito interessante, José, concordo com você, a atuação do Riz Ahmed. Acho que para esse filme aí, a parte de melhor roteiro original cairia bem, a parte de som também é muito interessante, a gente pode até conversar mais pra frente, mas a atuação de Anthony Hopkins é brilhante, você sai do... Rapaz, ele consegue passear pela comédia, pelo drama, ele te derruba com certos olhares, com certos momentos em que ele se pega numa realidade, que ele tenta, né, não negar, mas se colocar ainda em outros momentos da imaginação. Realmente é uma atuação, absurda. Ou ainda quando ele percebe, né? Exato. Que ele tá, tipo assim, que ele pode estar passando por uma espécie de loucura e tal. Você sente a dor do personagem, sabe? Não há como você não rir com ele quando ele dança o sapateado, mas não há também como você não se sentir incomodado com ele quando ele tá querendo um relógio, ou quando ele vai argumentar com um rapaz lá: esse relógio é seu, você comprou, cadê a nota fiscal, né? Ou quando ele percebe mesmo, quando ele vai no médico e começa ainda a falar com a médica que a filha dele tá indo pra Paris, que vai deixar ele. Você fica do lado daquele aí, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar essa pessoa de alguma forma, ela tá muito em um desequilíbrio ali, né? Então, assim, realmente é uma atuação que me tocou profundamente e... Pra mim é a melhor. É isso que claro, eu falei, o fato, né? De que o filme foi feito exatamente pensado nele, né? O Florian queria tanto ele que colocou o nome do personagem exatamente que ele já pensava no ator. Não só isso, porque também quando perguntam a ele quando ele nasceu, ele diz que é o ano que o próprio Anthony Hopkins nasceu, né? É o filme do Anthony. É realmente um filme assim. Tanto eu li uma curiosidade que era isso. Se não fosse o Anthony, ele ia pegar um ator francês. Ele ia escolher lá, mas o filme foi pensado pro Anthony. Se ele não aceitasse, ele acha que nem o plano B dele era um plano bem B mesmo. Sim. Ah, mas o Gary Oldman bêbado é muito melhor, Cid. Você vai me desculpar. É, o Gary Oldman, ele é performático, né? Ele vive muito, muito como o Christian Bale. O Christian Bale, é claro, ele é uma geração nova, mas é a geração do Gary Oldman, né? No sentido de gostar de fazer essas performances, de se sentir e fazer as alterações corporais. O Gary Oldman não faz tanto as corporações, é muito mais na maquiagem. Mas é muita performance. Eu gosto até da atuação dele. Acho que o Steven Yeun, eu não gosto tanto do... O Minari, eu tenho algumas ressalvas com o Minari. Eu gosto de algumas cenas e tudo como é trabalhado, realmente também esse sonho americano e tudo para essa população sul-coreana, mas eu acho que é o mais desses cinco, eu acho que é o que tá mais ali, nota 6, nota 5 de atuação. Minari, Minari ficaria melhor se chamasse Menagem, né? Mas ó, se o Gary Oldman ganhasse... Muito obrigado pelo convite. Depois dessa, dá licença. Ai, cara, engraçado. Eu tenho um cano lá pra consertar, né? Dá licença. Chama chama aí, por favor, chama o Borá, que esse cara quer fazer o Borá 3 com ele. É. Com esse humor aí, faz fácil, porque o Borá 2 é horroroso. Não cometa esse crime comigo. Isso é muito triste você falar isso aqui, no meio de uma live. Isso tá sendo gravado, todo mundo vai te ouvir falando que o Borá 2 é horroroso. Pega malzão. Não, acho não. Adoro o Borá 1, mas o 2... Fraquíssimo. Então, eu acho que se o Gary Oldman levasse o Oscar, porque não, nem existe esse mundo, mas eu ia ficar puto, hein? Ia ficar bastante puto. Ia ser um negócio que, pelo amor de Deus. E as meninas, hein? Melhor atriz. Vocês vão acho, é uma, talvez uma das mais difíceis, no sentido de são grandes atuações. Mas talvez, nem talvez, tá super disputado, né? Porque tá. Não teve nenhuma unanimidade, né? Eu acho que cada premiação foi dando pra uma. É, mas eu acho que a disputa, Frances... A disputa aqui tá entre a Carey Mulligan e a Viola Davis. Acho que a Viola Davis não leva, não. Acho que vai mais pra Carey Mulligan. E uma dó, porque eu acho a Vanessa Kirby sensacional. Acho que realmente é um pecado. É uma baita sacanagem. Ela não ter levado nada, né? É uma baita sacanagem. Nem ter chegado perto. Ela aparentemente realmente foi super esquecida de todas as premiações aí. Eu acho que se tem algo que faz o filme Peace of Woman ser bom, é a atuação dela que é brilhante, principalmente naqueles 20 minutos lá, o parto e tudo. Claro que depois todo o luto, toda a dor, né, a dor silenciosa que ela sente, é algo muito bem trabalhado por ela, mas eu acho que a atuação dela é a melhor, na minha opinião. Você assistiu The Crow, Cid? Just the Crow? Não. Ela participa do elenco, né, ativo, e ela é basicamente uma mulher triste também. E assim, eu senti que ela é muito uma atriz muito habilidosa em fazer tristezas, assim, sabe? Que é uma pegada meio da Frances McDormand também, né? Ela ia consegue, falar exatamente isso, Ela também consegue sustentar... O sofrimento. Então, eu ia falar sobre isso, que eu acho que justamente por causa disso que eu acho que vai pra Viola Davis, cara. Porque, tipo assim, eu até diria que a Frances McDormand, por causa que ela consegue, por mais que ela seja uma personagem triste, ela varia muito, sabe? Entre momentos de uma certa felicidade, uma certa alegria ali, mas ao mesmo tempo uma melancolia. Mas, tipo assim, a Frances, há 2 ou 3 anos atrás, já tinha ganhado um Oscar por aqueles 3 anúncios para o filme, né? Então, acho que é difícil ela levar de novo por melhor atriz. Então, não sei, eu acho que eu, pra votar, pra apostar, eu apostaria na Viola. A chance é grande da Viola Davis, né? Eu tô achando muito difícil de prever. Assim, eu queria muito ver a Carrie ganhando. A Vanessa também, só que essa Vanessa eu sei que tem menos chance, né? Mas... eu acho que ficaria também uma entre essas aí, entre a Viola, Carrie ou a Frances. A Vanessa Kirby não tem chance absolutamente nenhuma, né? Pelo menos aqui nas bancas de aposta, 26 vezes, pô. Eu não assisti o filme do The United States vs. Billie Holiday, né? Que é a Andra Day. Mas tenho visto cada vez mais pessoas falando muito bem da atuação dela, né? Ela, se eu não me engano, ela ganhou. Eu agora não vou saber qual foi o prêmio, mas ela ganhou já um de melhor atriz esse ano. Ganhou um beijo do marido, né? Não, ela ganhou, não sei, agora não vou. Nem prestei atenção. Não era o Globo de Ouro? Eu também não lembro com certeza, mas eu sei que ela ganhou. O Critics' Choice foi a Carey Mulligan. Uhum. O Globo de Ouro, exatamente, foi o Globo de Ouro, né? Que ela ganhou a Andra Day. Eu realmente acho que o filme ele é salvo por conta da atuação dela. Eu achei muito boa. Agora, comparando com as outras, aí já fica meio difícil, assim. Márcio, já tá de bem comigo, já? A gente tá de bem sempre. Inclusive, eu tenho boas notícias pra dar. Eu consegui tirar o adaptador da válvula. E agora que beleza. Eu consegui encaixar a mangueira. Olha que lindo, gente. Olha que momento. Merece um Oscar. E uma salva de palmas pra ele. É o nosso Rodrigo Hilbert. Sim! Que homem. E vamos lá. Melhor atriz, tá mais fácil acertar na Loto Fácil. Não vou dizer Mega Sena, que Mega Sena também já é sacanagem. Mas tá mais fácil acertar na Loto Fácil. Eu não acho que tem... Vocês falaram da Carey Mulligan. Eu realmente não acho mais que a Carey Mulligan tenha chance. Acho que ela já teve chance. Mas aí, quando a Viola Davis, ela ganha o SAG e ela ganha o Sindicato dos Atores, que é o maior corpo de votantes dentro do Oscar. E ela ganha também... E a Frances McDormand ganha o BAFTA. Só que com a circunstância do BAFTA, nem a Viola, nem a Carey Mulligan tinham sido indicadas. Então você acaba tendo um favoritismo muito grande da Viola Davis. Ou você também pode dizer assim, pô, Globo de Ouro foi para Andra Day, Critics foi para Carey Mulligan, BAFTA foi para Frances, Viola ganhou SAG, então dá o Oscar para Vanessa. Poderia, né? Faz mais sentido, né? Faria, né? Será que rola? Acho que não, não rola. Porque não, se você me der essa garantia que rola, que tem um mundo, eu aposto agora. Se você der essa garantia, cara, eu vou acreditar. Se você, porque assim, pô, você é o especialista aqui. Se você fala que existe um mundo, meu amigo. Hipoteca a casa. Puta que pariu, tá pagando 26 vezes, meu parceiro. Tu tá querendo jogar no bet, é? Seu plano é esse? É, ué. Se você me... Porque a Vanessa aqui... Não, inclusive, eu não sabia que era esse o propósito do nosso podcast. Eu pensava que o propósito do nosso podcast era instruir as pessoas sobre as apostas e não fazer o Gabão ganhar. Não, mas se existe um mundo onde a Vanessa Kirby ganha, eu aposto agora. Não, né? Eu acho que não. Ela realmente foi esquecida de todas as premiações. Já que o Márcio gostou tanto, né, do Borador, a gente poderia ir pra melhor atriz coadjuvante e com certeza a torcida dele deve ser para Maria Bacalova. Na realidade, a minha torcida é para a vovozinha de Minari. Acho, pronto. Aí, olha como é bonito isso, a gente concordando, Márcio. Acho ela espetacular. Na realidade, a minha torcida... A minha torcida eram para duas, então duas que ganharem ali eu fico muito feliz, que é tanto ela ou a Olivia Colman, se ela ganhasse de novo, né, pela atuação do meu pai. Eu não gostaria que ganhasse a Glenn Close, não é o papel para dar o Oscar para ela, é um papel bem mequetrefe, um filme bem mequetrefe. E a Maria, ela, eu acho que o prêmio dela é já ser indicada, sabe? O Oscar dela foi ser indicada. Então, ficaria bem satisfeito com a vovozinha de Minari. Acho que tá uma atuação muito boa. E ela é a favorita, né? Ela ganhou a carta e ela ganhou o prêmio do sindicato. Ela ganhou os dois prêmios mais importantes nessa temporada final. Eu tô contigo, concordo. Talvez é o maior conflito que tenha no filme é entre ela, ali, né, na família. Pra mim, o meu voto também, a minha favorita é ela. E aqui eu vou dar uma espetada no Gabão ao reafirmar que eu não sei nem o que é que essa Amanda Seyfried está fazendo aqui, porque ela atuou naquele filme, Mank. Cara, é que assim, a minha relação com a Amanda Seyfried no filme foi de paixão. Então, eu não vou renunciar aos meus amores, entendeu? Pela técnica. Eu acho que o amor, ele fala mais do que a técnica, então... Pouco me importa a opinião dos senhores. Pra mim, ó, eu sei que nenhum dos senhores perguntou, mas mesmo assim eu vou dar minha opinião, porque o podcast aqui é sério. É isso. E, cara, eu acho que Mank só entrou no Oscar, cara, porque a academia tem que ter um filme que seja sobre a história de cinema, cara. Porque senão não... Cotas, né? Cotas. É a cota de história do cinema, cara. Porque, pra mim, cara, é uma que... Difícil levar alguma coisa. A gente citou isso no outro cast. A gente falou que o Oscar gosta disso, né? De premiar ou pelo menos homenagear, ainda que em forma de indicações, até porque o Mank tem várias indicações, justamente por falar sobre o cinema. Mas eu vou te falar que assim, o Mank, apesar de ser um filme chatão, assim, da lista, com certeza, eu acho que ele tem um mérito ali do roteiro. Vou ser bem sincero que eu acho que eu gostei do roteiro de Mank, assim. Achei que, agora analisando friamente, né, sem amor nenhum, eu acho que o roteiro de Mank, ele é decente, assim, né. Só que eu não gosto da execução, eu acho ele qual que é a palavra? Pretencioso, assim. Mank é um filme extremamente pretencioso. Eu concordo até com a sua crítica, porque, tipo assim, ele é tão pretencioso, no meu ver, sabe? Que ele, tipo assim, ele não usa do que ele poderia usar apenas por confiar naquilo que vai colocar. Ah, não, a gente tá fazendo um filme de época, vamos ter aqui retratar os atores, vamos colocar em preto e branco e beleza, sabe? Tipo assim, eu não tô diminuindo, é claro, o trabalho que a produção tem. Você tá sim. Sim, estou. Mas quando você olha pra ele, sei lá, é claro que tem uma fotografia belíssima do filme e tal, mas além disso, eu não vejo, sabe, o porquê ele tá em melhor filme, sabe, ou sei lá, melhor atriz, coisa assim, cara. Sinceramente, não vejo. Ele é de todos, ele é o mais fraco, assim, não tem muito o que fazer, não. Sim, foi o mais indicado, né? É, sim. Incrivelmente. Tem um motivo pra ele ser indicado. Ele é o único filme desses oito que é um filme sobre Hollywood. E Hollywood ama filmes sobre eles. É, né? Sim, total. Ah, mas as indicações foram mais as técnicas, né? Que foi bastante... O melhor filme, melhor ator, melhor ator de coadjuvante. São seis indicações, né? Não. Que ele recebeu, não foi? São 10? 10? Ele recebeu 10 indicações, aquela merda? É, um exagero, né? Mano, eu recebi 8 no meu TCC? Ah, voltando um pouco aqui sobre o cinema, sobre o Oscar, inclusive. E melhor diretor agora? Ah, é a Chloe Zhao. É a Chloe Zhao, né? Não tem nem o que falar, né? É. Vai ser o Thomas Vinterberg, óbvio que não, né? Eu acho que, inclusive, se você for ver aí também na casa de aposta aí, ele não tá, deve estar tá pagando nada. Não, nada. Tá pagando a cada $100, 3. Mas acho que foi muito bom ter sido indicado, né? Mas não tem pra outra, é pra Chloe, né? Não, vai ganhar, certeza. E o David Fincher vai morrer de ódio, vai chorar no travesseiro, porque ele é um gênio, né? Eu acho o seguinte, que aí eu queria até falar sobre isso, sobre o Mank, né? Que eu acho que o que ele queria mesmo era um roteiro pra justamente congratular o pai dele, né? Então, assim, não, nem entrou, né, pra roteiro. Então, assim, acho que ele não almeja nada mais do que... Ah, não, ele não almeja nada. Qualquer, coisa, que ele qualquer coisa que ele levar aí... Ele almeja, já... ele almeja fazer um assassinato em série durante a premiação. Ele entra com a metralhadora no igual aquele cara da medicina, né, no cinema. Qualquer coisa que ele levar aí, ele ia sair aplaudindo e bastante feliz, porque realmente era o roteiro e o roteiro não foi indicado. Que é, pra mim, uma das maiores sacanagens desse Oscar, assim. Sim. Logo atrás da Vanessa Kirby, ele não ganhava absolutamente nada, sabe? Ai, é não, muito, eu fiquei feliz, bizarro. Eu achei bem feito ele não ter sido indicado. Percebo aqui algum tipo de animosidade entre Bruna e o David Fincher. É, explica pra não, gente. Não, nada contra o David Fincher, é contra essa questão do roteiro, porque eu achei muito hipócrita essa questão toda, sabe? De, tipo assim... Não colocar o nome do outro, da outra pessoa que trabalhou no roteiro, sendo que ele tá falando sobre isso no filme dele. Então, acho que já ele considera. Entendo ele querer homenagear o pai, super, né, entendível. Mas, pra mim não pegou legal, entendeu? Entendi. É isso, pessoas? Temos um episódio? Ah, não, eu queria falar. Tem mais alguma categoria, né, Fred? A gente não falou de Collective. Exatamente, aí nessa, agora que eu vou entrar. Eu acho assim... É documentário? É documentário. Eu sinceramente eu vou falar aqui que eu só assisti o Collective. É, eu assisti o Time, tenho que assistir outros ainda que eu já comecei, ainda não terminei, mas acho que eu vi a reação de Bruna com esse documentário, que concorre não só ao documentário como a melhor filme internacional também, assim como Honeyland, que também concorreu, que foi, eu acho que é um filme da... É esse que é romeno, acho que é da Macedônia. Macedônia do Norte. Isso, Macedônia do Norte. Porque então, a Macedônia também... do Sul é um péssima indústria de cinema, não consegue fazer nada, morrem de inveja dos nortistas. Inclusive, estão querendo começar uma guerra pela indicação do Honeyland ano passado. Tá falando sério, Márcio? Naturalmente que não. É um fuleiro de pó. Eu acho que eu falo com tanta convicção. Ele acredita. Ele entrou pra dar essa informação. Eu falei, porra, bicho, uma guerra ali, uma guerra civil. A verdade seja dita. Eu sou mais fuleiro do que o Cid. É, sim, com certeza. Ah, eu realmente. Naturalmente que não, eu vou fazer uma camiseta. Vamos vender na lojinha do fuleiro essas camisetas? Naturalmente que não. Eu preciso disso. Então, voltando aqui, quando eu vi a emoção da Bruna, eu falei, não, eu tenho que assistir esse filme, e realmente coloquei sem saber, já tinha visto outros críticos falando sobre isso também, mas quando eu assisti, eu realmente, primeiro, né, pra Bruna deve ser muito mais impactante, ela é do Rio Grande do Sul, ela viu mais de perto o que aconteceu na Boate Kiss ali em Santa Maria, e a ligação é rápida, né, com o que acontece também na discoteca Collective, e outras coisas, né, a gente relaciona muito aquilo ali com o nosso país, a gente consegue relacionar não só ao acidente, como todas as outras nojeiras, né, de um governo com total descaso para com o seu povo, com total descaso em relação à humanidade. Então, realmente, é um filme assim que eu terminei, falei isso aqui no aquecimento desse cast, eu terminei, já corri para escrever e tenho indicado a todas as pessoas, inclusive amigos médicos, para você assistir isso. É, realmente é muito tocante ver tudo aquilo ali, é muito impressionante ver também um trabalho de jornalismo, um trabalho que aqui em nosso país, pelo menos por esse governo, tem sido tão detonado, né? Sempre questionando as intenções dos nossos jornalistas aqui. E a gente vê lá que foi de um jornalista de esportivo, né? Que fez toda aquela investigação e começou a jogar isso para a sociedade. Então, realmente é um documentário, é um filme internacional da Romênia que é absurdamente necessário. É uma denúncia que aconteceu lá, se eu não me engano, foi em 2015, mas que deve perdurar, né? A gente aqui no Brasil deve ter N casas de shows com problemas de segurança. Aqui a gente, no Brasil, a gente tem N casos de hospitais que tem problemas de limpeza, né, de desinfecção dos utensílios, das mãos, dos corredores, das máquinas e tudo mais. Então, realmente é algo assim que... Olha, eu acho que, sinceramente, seria bom estar produzindo agora um documentário sobre os médicos indicando o tratamento precoce para as pessoas, né? Aqui em Curitiba nós tivemos outdoor sobre isso. Aqui em Curitiba a justiça teve que se colocar para mandar retirar isso de médicos, e o conselho de médicos aqui é tratamento precoce, de inalação com cloroquina e outras bombas aí, sabe? Que absurdo. Então, e isso que você falou, Cid, de a gente traçar paralelos com o Brasil, eu acho que é uma coisa que acontece no mundo todo, sabe? Tipo assim, no estágio que a gente tá de sociedade, tipo assim, ou a gente tem um ponto de ruptura com o modo que a gente tá vivendo, ou a gente só vai ver cada dia mais casos de corrupção, mais casos de nossa saúde ser vendida para setores privados, entre outras coisas, sabe? E esse documentário, ele mostra bem disso, porque, querendo ou não, ele não termina bem, sabe? É, tem uma cidade aqui da região, eu não vou citar o nome, porque eu não quero ser preso nem morto, mas que, assim, 100% da galera que foi para esse hospital dessa cidade de Covid morreu. 100%. Não teve um paciente que voltou, assim. Então, todos que foram internados nesse hospital, precisaram de UTI, todos eles morreram. É, existe uma teoria, né, conspiratória aí totalmente, mas que eu não duvido, de que o hospital faz isso para sempre ter leito e a cidade não sair, por exemplo, das fases, né, laranja, vermelha, tudo mais, e manter o comércio ou qualquer coisa que seja aberta. Eu, sinceramente, não duvido que isso possa acontecer, principalmente no Brasil, e principalmente o Brasil tendo a população que tem, sabe? Então, eu ficaria muito curioso, José, se tivesse um documentário sobre saúde pública nesses dois últimos anos, mas assim, existe um problema ainda mais no Brasil, que eu não assisti Collective, então eu não sei se rola isso lá, mas a gente tem uma cultura de coronelismo aqui. Isso atrapalha muito as investigações, porque primeiro, ou vão sumir com você, ou eles vão te dar uma grana absurda pra você, não, né, ou você fazer chapa branca, ou qualquer coisa desse tipo. Então, essa nossa cultura de coronel, né, de doutor, de que médico é Deus, essa coisa, isso prejudica demais também a forma como a gente lida com a saúde e a ética, né, que a gente usa em setores de saúde pública no Brasil. Então, assim, é um assunto muito complicado, principalmente por essa cultura nossa de coronelismo, assim, eu acho. Piora muito isso, eu acho, aqui. Lá não tem o coronelismo. Lá ele tem algo parecido, mas é uma estrutura um pouco diferente, né? Hoje lá eles têm, se não me engano, é presidente, primeiro-ministro e tudo mais. Já foi uma ditadura, né, comunista, isso lá em 80, e agora não é mais. Mas ele é presidido, né, o país é governado por uma direita conservadora, uma direita tal qual a nossa aqui. Sim, né? Tanto que no documentário até faz comentário sobre isso, que foram tirados os ministros e foram colocados cargos técnicos. É, tecnocratas. Sim, tecnocratas, a gente sabe bem o que isso significa no Brasil, né? Que nossos ministros todos seriam, né? É, né? Tecnocrata é só porque o nome... gente, o nome político pega mal, sabe? Então vamos mudar um pouquinho aqui, vamos chamar de tecnocrata. Mas eu queria um pouco dessa experiência da Bruna em ter assistido isso, porque realmente ela, não estou expondo ela aqui, porque ela mesma expôs isso nos stories dela e foi isso que me chamou a atenção, principalmente para assistir esse documentário, né, esse filme. Eu queria que ela relatasse um pouco, né, dessa emoção dela assistir, porque realmente foi tocante vê-la nos stories. Eu passei um pouco de vergonha lá. Eu postei uns stories chorando um pouco, mas assim, foi uma coisa que me emocionou muito, porque eu já sabia do que se tratava, né, o documentário, mas eu não sabia o quanto que isso ia impactar por conta também da pandemia e tudo isso que vocês falaram, que é bem essa situação, né, da gente traçar paralelos. Então meio que uniu uma coisa à outra, e tem uns relatos, assim, muito chocantes. Tem até uma cena que mostra um pouco do que aconteceu dentro da danceteria ali, né? E tem também um relato de pais, assim, e pessoas que perderam, né? Familiares. Então, isso eu lembro muito de ter acontecido e ver no noticiário. Porque por mais de não ser da cidade de onde aconteceu, né? Tendo no estado, a gente viu bastante a repercussão da notícia. Então, isso veio à tona, assim, vários pensamentos e tudo isso, sabe? Mas com essa relação de descaso, né, com a saúde, com essa questão de corrupção, e tudo que aconteceu, porque é desumano, né? Tu tratar assim os cidadãos. Teve uma boate que pegou fogo nos Estados Unidos também, não teve? Teve. The Station Nightclub, em 2003. Foi parecido com a Boate Kiss. E agora uma pergunta pro Márcio. Márcio, você assistiu todos os filmes que foram indicados? Todos. Eu acho que eu não vi O Homem que Vendeu Sua Pele e o Better Days, que é de Hong Kong. Pronto. Só esses dois que eu não vi. Meu Deus. Por que a gente chamou ele pro podcast? Eu queria dar esse destaque porque realmente o cara tem, olha, assistir tudo isso. Caralho, que maravilha, né? Eu gostaria muito. Eu gostaria realmente. Não, e ele conserta cano ainda, quer dizer. Cara, eu nem vou fazer as contas, porque quantas categorias são? 23. São 56 filmes documentários ao total. Caralho, assim. Não, cara. Mas, gente, eu vou contar pra vocês que é a primeira vez que eu vi tudo. Você também viu tudo, Bruna? Uhum. Todos. Meu Deus. Parabéns. Me puxei. Eu assisti. Tem alguns que eu não tenho coragem de assistir, não. Por exemplo, aquele festival Eurovision da canção, né? Que é com Will Ferrell e a Rachel McAdams. Apesar de eu ser apaixonado pela Rachel McAdams, mas esse é um filme que eu não tenho coragem de assistir. Não, ó, eu mas quase é engraçadinho. Eu quase cliquei nele algumas vezes, assim. Mas é que musical realmente é um negócio que é difícil. Eu gosto de musical, mas esse eu não suporto o Will Ferrell. Ele não é musical, não. Ele tem duas cenas musicais. Assim, ele não é um musical de você estar dialogando, cantando. Ele tem cenas de canções, mas ele não é musical, entendeu? Ele é uma comédia com músicas. E são poucas também, não são muitas, não. É bom? Vale a pena? Dá pena. Ah, eu achei que você soltou. É aquela comédia bem cara do Will Ferrell mesmo. É, cara, eu suporto. E é uma homenagem ao Eurovision, né? Se tu gosta de música e festival de música, ok. Nossa. Mas se tu não gosta, acho que é meio complicado mesmo. Tem fortes chances de eu gostar desse filme, hein? Ah, você com certeza. E uma outra pergunta aqui, eu gravei um vídeo sobre Tenet. Vocês acham que Tenet foi subjugado nesse Oscar? Ele poderia estar em mais, ter mais indicações do que teve? Evidentemente. Ou Nolan que não. Cara, eu acho que mesmo. Não também. Tenet foi indicada para uma categoria, né? Acho que para efeitos visuais, não, são duas. Duas. E design de produção. Ah, de produção. Olha, cara, eu acho que não. Eu acho que o Tenet foi um filme que, minha opinião aqui de merda, mas como sempre aqui é um podcast sério, então a gente tem compromisso aqui com a categoria. Realidade. Do cinema, com o cinema. Eu falo, cara, Tenet pra mim foi tipo assim, foi mais um filme do Nolan, saca? Muita masturbação, né, José? Não, foi, como que é o nome do outro filme dele, cara? Ou do sonho, sei lá. A origem. Foi A Origem com Robert Pattinson. Ah, eu gosto mais de Origem. Puta, não dá nem pra comparar. É, pelo amor de Deus, né? A Origem é uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara e tal. Tenet é você tá lá fazendo integral tripla com derivada, limite, é um troço... Não dá nem pra comparar, hein, que é matéria de complicação. Total. Quer dizer, você vai assistir um filme pra se divertir e de repente você recebe uma prova de cálculo. Se meu Deus, eu não faço derivada desde, não. Sei lá, velho, de 2004. Esse documentário sobre física, documentário sobre termodinâmica. Você entendendo o filme, você sai já com diploma, porra. Não, se você entender o filme sem sangrar o nariz, né? Tem essa. Não, você faz se tanto você esforço entendeu, que tem um AVC. E se você entender o filme sem sangrar o nariz e mandar um memorando pro Christopher Nolan explicando, detalhando matematicamente o filme, é capaz de você ser convidado pra escrever o próximo filme com ele. É. Eu citei isso no vídeo que eu gravei. Acho que fez falta o irmão dele, o Jonathan Nolan. Fez muita falta pra esse filme. Não, você fez falta pra quê? Fez falta pra quê? Pra transformar o filme em Westworld? Cara, eu acho que o problema do filme não é nem de roteiro, cara. Eu acho que o problema do filme é que ele tentou usar muita coisa em coisa que não era pra tá lá, sabe? Tipo assim, não precisava daquilo tudo. É farofa, né? Sim. O Gabo resumiu bem, é farofa. O cara, ele tava fazendo uma farofa bem feitinha. Ele resolveu jogar banana na farofa e estragar com tudo. Foi exatamente... E aí, ele comeu e não gostou e foi jogando mais coisa na farofa. E foi jogando coisa. A impressão que me dá é que, assim, o cara tá lá escrevendo um roteiro. Aí ele fala assim, não, e se eu colocasse isso daqui, hein? Aí ele olha de novo e fala assim, mas e se? Aí termina. Aí ele vai e assiste um bagulho no YouTube, assim, sabe, esses caras falando assim. Fala assim, ah, essa teoria é legal, hein, acho que cabe aqui. E vai indo, velho, olha que ele viu Tenet, mais ou menos por aí. Então é isso. Encerramos aqui falando da galhofa que foi Tenet. Tenet. Temos um episódio, molecada? Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, eu acho que... Eu convido o Márcio Salem a dar as palavras finais, a despedida, seus contatos, onde você tá, o que você faz. Palavras finais e despedida, mano, vamos lá. Melhor filme Nomadland, melhor ator. Não, tô brincando, eu ia falar todas as 23 categorias. Não, você tem que falar agora todas as 23 pra eu já anotar aqui e já ir apostar no jogo do bicho. Não, eu vou apostar no... O Márcio fez a live, no YouTube, é só você ir dar lá uma olhada. Liga o cronômetro, levantei a manga aqui, vamos lá. Valendo. Nomadland... Ator Chadwick Boseman, atriz Viola Davis, atriz coadjuvante Yoon Jung-hoon, eu esqueci agora, ator coadjuvante Daniel Kaluuya, diretor Chloe Zhao, roteiro original Bela Vingança, roteiro adaptado Meu Pai. Ó, eu não vou cortar nada disso. Fotografia Nomadland, montagem, meu Deus, montagem tá dificílimo, mas no exato momento Som do Silêncio, design de produção Monkey, efeitos visuais Tenet, melhor som do silêncio, maquiagem e penteados, a voz suprema do blues, figurinos, a voz suprema do blues, trilha sonora Soul, animação Soul, documentário Collective, filme internacional Druk, canção, vai ser a canção, aí eu já não sei o nome da canção, pô, aí também é demais, né? Judas e o Messias Negro, a canção de Judas e o Messias Negro. Fight for you, pronto. Canção de Judas e o Messias Negro. Produção, estou esquecendo alguma categoria. Melhor diretor. Eu falei, Chloe Zhao. A gente corta essa parte de pergunta e daí vai sair como se ele estivesse falando com certeza, então não vamos colocar dúvida. Coloca isso no começo, ô José. Coloca como introdução do podcast. Não preciso ouvir mais nada depois disso. É, Márcio, as pessoas te encontram onde, cara? Como que faz, cara, pra ver o que você publica? Então, as pessoas encontram atualmente em São Luís e futuramente em Fortaleza. Estou de mudanças. Virtualmente, elas podem me encontrar no Cinema com Crítica. Eu tô lá no Instagram e também eu dou meu site. cinemacomcritica.com.br @cinemacomcritica, no YouTube, meu canal que está recém sendo construído, Márcio Salem, no Twitter, Márcio Salem. Vocês podem me encontrar no Telegram, vocês podem me encontrar em vários lugares. Vocês no podem semana, não? Inclusive, não. Mas Pix eu recebo. E você pode me encontrar até nos seus sonhos, falando sobre filmes e séries. Beleza. Cara, obrigado pela participação, desculpa aí a falha, né, que a gente teve. E obrigado por você ter vindo de novo, cara, né? Ter disponibilizado esse tempo aí com a vida corrida que você tá. Certo? Valeu, turminha. Vocês são especiais, parabéns pelo podcast, com exceção do Cid. O Cid, ele manda muito mal, mas vocês todos estão de parabéns. Valeu. E Bruna, muito bom dividir um espaço aqui contigo. É isso. Bruna, muito obrigado de novo por você ter vindo mais uma vez. As pessoas te encontram onde, Bruna? Ai, obrigado de novo por participar, foi incrível, eu adoro vocês. E vocês me encontram com Bruna Brelitz no Instagram e no Letterboxd. É isso. Meninos, alguma coisa a dizer? Eu quero dizer aqui que eu fiquei agora chateado por não estar no gosto do Márcio e eu quero aqui corrigir uma informação. Eu gostei bastante de Borá 2. É melhor filme, né? Injustiçado, ele deveria... Isso é uma tentativa de massagear meu ego, tá vendo? Nesse momento, o Cid se despede com medo de ser cancelado. Agora temos um novo apelido, Cid Bunda Mole, que os caras não tem como o cara acertar, né? O cara, de qualquer maneira, ele tenta, mas não tem como. Obrigado, Cid, gente. Bunda Mole pega mal, valeu. Pega tchau, mal pra caralho. Valeu, gente, até o próximo episódio. Valeu, falou. Falou. Não, aqui, maluco, isso aqui chama Fuleiros Pop, parceiro. A gente quer mais que os ouvintes se foram. Não, corta isso, José. Corta isso, José.